agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, boa noite. Boa noite, meus queridos apaixonados. Estamos chegando com o nosso programa. Quero dizer que no caminho poderá aparecer quem nos julgue, nos aponte e queira nos derrubar. Mas não tenha medo, porque maior é o Deus que caminha com você. Ele te conhece, te entende, conhece o teu coração e sabe que sua verdade é a sua verdade. No tempo certo, Deus te exaltará e te colocará em lugar de honra. E aqueles que julgaram e duvidaram de você irão ficar surpresos com as maravilhas que Deus fará em sua vida. Olá, meus eternos apaixonados, estamos chegando. Eu sou Ailton Moreno e a partir de agora está no ar o nosso programa de amor, Encontro Central. Falando de amor, tocando as canções que mexem com os seus sentimentos. O nosso programa vem chegando, trazendo os recadinhos apaixonados do coração e também a nossa linda tradução. Juntos, em 2 horas de muita música, de muito amor, de fortes emoções. Está no ar o Encontro Central, nesta terça-feira, 14 de junho de 2016. Eu te faço companhia em 2 horas de emoção. A partir de agora aqui, na trilha sonora do seu coração. Vamos juntinhos no nosso programa. Encontro Central. Thank you.

please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Baby, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Now, believer, I don't know what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

don't want clever conversation. I don't want to work that hard. No love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing. Say I love you, girl, it's forever. I love you just the way you are. Este é o nosso programa apaixonante. São 2 horas de muita música e emoção no ar. Depois do intervalo eu volto trazendo os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, mande o seu recadinho agora para o nosso site ouvintecentral.com. Eu estou aqui te esperando. É rapidinho o intervalo e já volto. Um Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Estamos de volta aqui na trilha sonora do Encontro Central. Grandes emoções, muita sensibilidade para todos os apaixonados. É maravilhoso sentir que as canções de amor estão presentes em todos os momentos, em cada hora de nosso programa. Juntinhos, vamos vivendo o nosso Encontro Central. Agora, meus amores, dentro do nosso Encontro Central, os recadinhos do coração. Envie também o seu recadinho apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Recado da Daniela para o Fernando em Santa Catarina. Meu amor, é especial por você. É talento, é melodia, é uma canção de niná. Encanta com seu canto, fascina com seu toque, unidos no ritmo de uma canção que faz bater mais forte o meu coração. Recadinho da Vera para o Nildo em Petrópolis. O meu amor por você tem uma beleza admirável. E por seu amor, me deixa se seduzir. É como se ele soubesse a magia da sedução que faz o meu coração amar o seu. Não quero que essa chama nunca se apague, porque eu te amo de todo o coração. Nos desenganos, nós nos amamos.

dizendo que eu te fiz feliz. Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz. Será que um dia desses vou te encontrar só pra te dizer que foi com você? Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Tivesse que viver sem você, jamais conseguiria. Difícil de dizer se o inverno não trouxesse tanto frio. Confesso que seria mais fácil esquecer os momentos lindos que tive com você. Foi demais, muito mais que eu imaginei pra nós dois. Nada vai tirar você de mim. Foi tão bom te encontrar, amor. Por tudo que vivemos, eu quero te amar. Nada vai tirar você de mim. Agora que eu te encontrei, amor. Quantas vezes nós sonhamos viver juntos, fizemos muitos planos. Saudades de você, eu queria ter você aqui comigo. Me lembro do sorriso, vontade de te ver, os momentos lindos que tive com você. Te encontrar, amor. Por tudo que vivemos, eu quero te amar. Nada na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Se você for embora, vou fingir não ver, vou fazer de conta que dá pra esquecer todos os momentos, todos nossos sonhos. Baby, não minta, não dá pra apagar o que aconteceu. Vou deixar o tempo te provar que eu faço qualquer coisa pra reconquistar você. Nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Você tentou dizer e eu não quis ouvir. A verdade é que me iludi. Só pensava em ficar do seu lado. Você se lembra? Fechar meus olhos para não chorar, mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado. Sei. Baby, baby, nada me faz esquecer da nossa história. Da minha memória. Você se lembra? Quis fechar meus olhos para não chorar, mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado. Sei. Da nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Baby, baby, nada faz esquecer da nossa história. E a emoção toma conta dos corações apaixonados no nosso Encontro Central. Falando de amor, tocando o coração de quem ama de verdade. Depois do intervalo, a gente vem com aquela linda tradução aqui no Encontro Central. Caminhada da vida, aprendemos que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem e felizes. Foi preciso as dores para que aprendêssemos com as lágrimas. Foi necessário o riso para que não nos enclausurássemos com o tempo. Foi preciso as pedras para que nós construíssemos nosso caminho. Foram fundamentais as flores para que a gente se alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que a gente não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que a gente ganhasse de verdade. E foi no silêncio que, ouvindo com clareza, pois sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista e ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. E o melhor caminho a seguir é com motivação. Assim, a gente vai desfrutando cada passo rumo aos caminhos do bem, do amor e da vida. Esse é o nosso Encontro Central, falando pouco, refletindo com você, para que você aprenda cada vez mais a viver com otimismo, com alegria, com esperança, vivendo na paz e no amor, aprendendo a viver. Agora é hora de belas canções, canções que tocam em nosso coração. Prepare o seu coração, porque agora tem a nossa tradução. Eu nunca te vi tão adorável quanto hoje à noite. Nunca te vi brilhar tanto. Nunca vi tantos homens perguntando se você queria dançar. Eles estão em busca de um romance rápido, de uma pequena chance. Eu nunca tinha visto este vestido que você está usando, ou essas luzes em seus cabelos, aquele fisgar nos seus olhos. Eu estava cego. A dama de vermelho está dançando comigo, com as bochechas juntinhas. Não há ninguém aqui. Só você e eu. É onde quero estar. Mas eu mal reconheço. Essa beleza ao meu lado. Eu nunca esquecerei. O jeito que você estava essa noite. Eu nunca te vi tão deslumbrante como hoje. Nunca te vi brilhar tanto. Você estava fabulosa. Nunca vi tanta gente querendo estar ao seu lado. E quando você se virou para mim e sorriu, me fez perder o ar. Eu nunca tive uma sensação dessas, de total e completo amor, como sinto essa noite. A dama de vermelho está dançando comigo, com as bochechas juntinhas. Não há ninguém aqui. Só você e eu. É onde quero estar. Mas eu mal reconheço essa beleza ao meu lado. Eu nunca esquecerei o jeito que você estava essa noite. Eu nunca vou esquecer o jeito que você estava essa noite. A dama de vermelho Minha dama de vermelho. Eu te amo. Encontro Central. alguém. O que você dá? Deixar pra trás o que passou. Vai e leve com você meu coração, porque eu já não preciso dele não. Pois tudo que ele trouxe foi desilusão. Vai, mas saiba que você não foi capaz de amar a quem sempre te amou demais e que jamais poderá te esquecer. Agora a vida é o que você faz, e é melhor apenas que você vire suas costas, bata a porta e se vá. Oh, oh. Agora vai e vê se não olha pra trás. A vida é apesar de tudo terminar, eu te amo ainda e acho que sempre vou te amar. Mesmo sem você eu vou tentar recomeçar.